Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nota 7. Edição para esta quarta-feira, 17 de junho de 2015. A edição de hoje vai trazer até aos nossos ouvintes nem mais nem menos do que música instrumental dos Gypsy Kings. Não é muita, e o tempo do nosso programa também não. Mas, na verdade, estas músicas fizeram sucesso. Mesmo que fosse nos espetáculos, até pelas guitarradas autênticas que haviam ali, naquele momento de descanso da de voz dos vocalistas dos Gypsy Kings. Assim, o que hoje vamos ouvir são instrumentais que foram gravados em CD e que pertencem aos Gypsy Kings. Muita música cigana com bons acordes de guitarras espanholas que vamos ouvir nos próximos 15 minutos. Nesta edição de 17 de junho de 2015 do nosso Nota 7. Até amanhã, ouvinte, e um forte abraço para si. Antena Web, Canal 1. Thank you.